Sessão número 15, de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jéssica da Inês. Reflexos, por Ronald de Carvalho. Poemas da Alma Enferma. Minha alma treme como um lírio dentro da água dos teus olhos. Minha alma treme como um lírio, com as mãos varadas por abrolhos. Toda de linho de noivado, a tua porta a tremer. Toda de linho de noivado, minha alma vai amanhecer. Anda um perfume de além-morte na sua voz dolorida. Anda um perfume de além-morte nas vestes pálidas da vida. A hora lilás desabotoa em flores de cinza e brasa. A hora lilás desabotoa como um rumor sonâmbulo de asa. Pelo canal rezam os barcos cheios de graça e de glória. Pelo canal rezam os barcos a triste história da memória. Minha alma acorda o cais deserto, florida em rosas de mágoa. Minha alma acorda o cais deserto, e a sua sombra é um cisne na água. E sobre as lâmpadas extintas tombam fúnebres antenas. E sobre as lâmpadas extintas morrem as últimas falenas. As torres cismam pelo espaço. No silêncio erram violinos. As torres cismam pelo espaço. Na penumbra cogitam sinos. Minha alma toda se enclausura no jardim que entardeceu. Minha alma toda se enclausura num beijo irreal que não nasceu. Dentro da água dos teus olhos, minha alma treme como um lírio. Fim da sessão 15.